Hoje o tema da nossa palestra se chama O Passe e Seus Efeitos. O passe não surgiu com o espiritismo, não é uma criação da doutrina espírita. Esse meio de socorrer os enfermos do corpo e da alma já era conhecido e empregado na antiguidade. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já utilizava, impondo as suas mãos sobre os enfermos e os perturbados espiritualmente, para aliviá-los. Então, como a gente pode ver sempre, né, através de filmes, através de livros e outras fontes de conhecimento, o Jesus, ele sempre utilizava a imposição das suas mãos para a cura, né? Isso, a gente coloca ele como, não é um ponto de início, mas a imposição das mãos já é antiguidade, muito tempo antes do que ele, já se usava essa prática. Mas através dele que a gente teve assim um maior conhecimento. Então, através da imposição das mãos e usando a sua energia, usando a vontade de querer ajudar e confortar as pessoas, ele usava essa prática e curava as pessoas, né? Então a gente diria assim, pô, então Jesus era um milagroso, então poderia até ser chamado, mas ele usava essa prática, que é uma prática muito antiga e que ela traz grandes resultados, né? E se a gente vai olhar hoje, pelas essas medicinas alternativas que existem por aí, tem muitas medicinas alternativas usando a imposição das mãos, né? Muitas delas. Uma delas é o Reiki, né? Também que usa direto a imposição das mãos. Então é uma prática muito antiga pelos pajés de aldeias indígenas, e assim, bem antigos. Então é uma prática muito antiga e através dele a gente tomou esse conhecimento. E ele não nasceu na casa espírita, então é uma prática que a gente usa aqui, tanto para dar paz, para a purificação das áreas, a imposição das mãos, então, através da vontade, do querer ajudar, né, fazer o bem, a gente transmite aquela água, também pela ajuda do corpo espiritual, a equipe espiritual que nos ajuda, nos auxilia, a gente repassa não só a nossa vontade de querer ajudar, mas tudo aquilo que a espiritualidade tem a oferecer naquele momento. O passe, ele é sempre, segundo a visão espírita, uma transferência de fluidos magnéticos, que tem como principal objetivo auxiliar a restauração do equilíbrio orgânico do paciente. Então, o que é o passe? São fluidos de ondas magnéticas, né, que são derramadas sobre aquele ser que está precisando de auxílio. Então, através da imposição das mãos, as ondas eletromagnéticas, fluidos eletromagnéticos, são derramados a ele e repassados para ele na dose certa, naquilo que ele mais está necessitando naquele momento. Como devo proceder quando vou tomar um passe, né? Então, a gente sempre fala que a preparação do passe, ela começa durante o nosso dia inteiro, né? Ela não começa só pela vinda ao centro. Existe uma preparação básica, que é o tipo de comida que a gente come, nos ajuda muito, né? Comidas leves, bebidas alcoólicas. Então, a gente diminuir esse tipo de coisa que a gente consome às vezes. Então, comidas leves, não ingerir bebidas alcoólicas, roupas de cores leves, não tão extravagantes, né? Cores amenas. A preparação do trabalho também se inicia na sala de palestras, com a harmonização individual. Então, a gente senta aqui, durante a palestra, vocês já estão sendo trabalhados pelas entidades que estão na casa, estão sendo limpadas, sendo auxiliadas, né? Então, já se começa a fazer uma harmonização nesse ambiente, antes de vocês passarem para a sala. Devemos nos concentrar, então, na sala de paz, devemos nos concentrar com o pensamento elevado a Deus, e é o maior objetivo de estarmos ali. Sentarmos de corpo ereto, reto, né? Livres de objetos, braços e pernas descruzadas. Até andei muito sobre esse lance de braços e pernas descruzadas. Não é que seja proibido a gente sentar de braços e pernas cruzadas. Não é problema nenhum. O problema é que a gente se fecha, a gente se tranca, né? Então fica uma posição de que como a gente tivesse fechado para receber as coisas. Então, se a pessoa se sentir bem sentada de braços e pernas cruzadas, ótimo. Se ela está bem para receber o passe, ótimo. Mas o ideal é ela ficar bem relaxada, bem à vontade, né? Então, ela fica mais receptiva ao passe. Não que seja proibido, né? Mas é uma prática que a gente sempre pede que as pessoas fiquem bem relaxadas, bem à vontade. Então, centrar no corpo reto, livres de objetos, braços e pernas descruzados, dentro do possível, e estar receptivo para receber todas as energias que são derramadas. Então, quando a pessoa sente para receber um passe, né? Que ela eleve seu pensamento e foque naquilo que ela está precisando, que ela peça, né? Então, pedirei e a porta se abrirá, né? Então a gente tem que pedir, a gente tem que sentar lá e então a gente fica com o pensamento elevado, faz uma oração, pede a Deus, que a gente com certeza vai ser atendido. Quem pode aplicar passes? Em princípio, qualquer pessoa saudável e de boa vontade em auxiliar pode aplicar os passes, né? Então existe um paradigma, não? Quem aplica Barça é só médio, né? Então, se tem uma mãe em casa que está com seu filho doente, por exemplo, ela pode muito bem aplicar um passe no seu filho, sem problema nenhum. Desde lógico, ela faça uma preparação, faça uma oração, se concentre, eleve o pensamento a Deus e coloque amor naquilo que ela está fazendo, ela vai aplicar o melhor passe da sua vida, sem problema nenhum. Porque todos nós somos médios, né? Então, ser médio é uma palavra que às vezes caracteriza a gente, trabalhador de uma casa espírita, mas qualquer um de vocês pode aplicar um passe sem problema nenhum. Basta que tenha vontade e direcione aquilo que a gente quer, né? Não lhe faltará ajuda espiritual, porque na falta do elemento mais eficiente, os espíritos atualizam todo aquele que, tendo saúde e razoável equilíbrio, se dispuser ao passe. Então, desde que a gente tenha saúde, né, e tenha vontade, desejo de auxiliar e colocar amor naquilo que você está fazendo, vai ser um passe perfeito, sem problema nenhum. Então, a energia transmitida pelo passe, ela atua diretamente no nosso perispírito. E deste sobre o corpo físico. O perispírito recebe a energia através dos pontos determinados que chamamos de centros de força ou chakras, né? Quem que não sabe ou não conhece, o nosso corpo total, ele é formado assim de três parcelas. Ele é formado de muitas mais outras, a gente chama de corpos, né? Mas os três básicos são o corpo físico, daí eu tenho o perispírito, que é um corpo sim, energético, bem denso, e depois eu tenho o meu espírito. Então tem o corpo físico, o perispírito e o espírito. O perispírito é o que faz a ligação entre ambos, né? É o que cola os três, um ao outro, né? Então, todo passo que a gente recebe energia, ele vai direto no perispírito, depois o perispírito ele é repassado para os outros dois, através dos centros de força que a gente chama de chakras. Não sei se alguém já ouviu falar, eu vou falar um pouquinho. Então, o nosso espírito possui sete centros de força, que são os chakras. O coronário, segunda cabeça, o terceiro olho, né? Para quem não sabe, aquela novela que está passando lá das Índias, né? Vocês perceberam, o pessoal pinta aqui, né? Aqui lá é onde fica o terceiro olho, que é o terceiro olho da visão. Só que é uma visão espiritual, não é uma visão de matéria, que nem esse que a gente possui aqui. Então, é uma visão longe, visão espiritual. Então tem o laríngeo, o plexo solar, o cardíaco, o umbigo e o base, que fica no meio das pernas. Então é o último chakra nosso. Então ele tem sete chakras básicos, que são sete centros de força, que são os que recebem as energias quando a gente aplica o passe. Então o passe é direcionado direto nos chakras, então eles são os receptores da nossa energia. A vontade é o atributo essencial do espírito e do ser pensante. Outro fator também bastante importante no passe, além da vontade, é a ação da prece. Então, o passe que ele precisa ter? Vontade, desejo de auxiliar, e aquele que está sentado recebendo também tem que ter desejo e vontade de estar recebendo aquilo lá. Tem que estar querendo, né? Para quê? Para que as energias fluam de um ser para o outro. Então, funciona assim. O passe ele pode ser espiritual ou misto. O espiritual é quando é diretamente do espírito. O misto é um tipo de passe que funciona assim. O médium passa uma parcela dele, que é o desejo dele, a vontade de curar, de ajudar, ele está passando energia, junta com aquela parcela que vem do plano espiritual. Então, a gente chama isso de um passe misto. Por quê? Porque a gente derrama energias nossas e recebe as energias do plano espiritual, flui por dentro da gente e vai direto para o ser que está recebendo o passe. Que é o que a gente mais usa na nossa sala, né? Creio eu. Então, além da vontade, a prece e a oração é muito importante. Ela atrairá assistência de bons espíritos, criando um clima de elevação e de harmonia, favorável à cura, e também manterá o nosso pensamento elevado, longe de influências paralelas. Ou seja, o que é interessante quando a gente senta para tomar passe, né? Fazer uma oração, fazer um pedido, alguma coisa. Porque o pensamento da gente ele é muito dinâmico, muito rápido. Então, a gente tira o foco daquilo que a gente está fazendo e começa a vir pensamentos de fora. Então, se a gente está sentado, né, fazendo uma prece, fazendo uma oração, fazendo um pedido, a gente se foca naquilo que a gente está pensando, está fazendo, e a gente fica concentrado naquilo lá. Daí, a energia flui melhor daquele que está oferecendo e quem está recebendo. É assim que acontece também com a água fluidificada, né? Toda essa água que é colocada a fazer fluidificação, ela é magnetizada através dos passes da mão. É assim que ocorrem as curas conhecidas no meio espiritual. Quanto mais forte for a nossa vontade, E quanto mais for positiva a nossa confiança, tanto mais eficientes serão os efeitos da magnetização propiciando a cura. Outra coisa que a gente, quando a pessoa vem no passe tomar, quando a pessoa vem fazer uma consulta, então ela recebe lá uma série de passes, né? 7, 8 passes, dependendo do seu caso, né? É importante que a pessoa faça essa série de passes, é muito importante. Para aqueles que vêm normalmente na casa tomar passe, melhor ainda. Então, quando a pessoa vai fazer uma consulta e recebe uma quantidade de passes a fazer, é porque é necessário, vai fazendo limpeza, né? E harmonizando a pessoa. Daí eu perguntaria assim, poxa, o passe me cura totalmente? Eu acredito que sim, entre aspas, mas o que o passe faz é deixar a gente harmonizado, equilibrado, para que a gente possa tomar atitudes para a gente melhorar. Porque se a gente está caído emocionalmente, fisicamente, né, espiritualmente falando, se a gente está caído e está para baixo, a gente fala que está down, né, aquele jeito caidão lá, desse jeito a gente não consegue reagir, não consegue fazer nada. Mas através do passe, ele limpa energias negativas, repõe com energias positivas e fortalece a gente para a gente realmente tomar atitudes que às vezes façam a cura completamente. Então, o passe tem isso, né? Então, quais os benefícios do passe, assim, falando? Ele serve, ele é um dissipador de fluidos negativos. Então, quando a gente entra na sala do passe, é feita uma limpeza inicialmente das pessoas, né? Tiram todas as energias negativas, depois repõe com energia positiva. Então, você limpa as energias negativas. Harmonizar a áurea, né? Todos nós temos uma áurea de energia, então a gente consegue harmonizar melhor essa áurea. Derramar fluidos de saúde, paz e amor, buscando o equilíbrio do ser. Então, você limpa, depois derrama todas as energias, né? De reposição. Ele é também um grande agente facilitador das energias universais. Então, quando você toma um passe, você se harmoniza, você fica bem, você passa a ser, a energia passa a fluir melhor em você. Então, o passe, ele é um facilitador para que essas energias fluam melhor, né? Com mais eficiência. Então, ele é um agente facilitador das energias universais, quer entre desencarnados, quer entre encarnados. E é um precioso auxiliador nas crises, buscas repentinas de dor, no combate às perturbações espirituais transitórias que sofrem as almas encarnadas, nas enfermidades da mente, no reequilíbrio do próprio ser e nos abalos do sistema nervoso. Então, às vezes tem problemas que a gente fica ruim de uma hora para outra e não sabe o que é. Então, às vezes, a gente baixa nosso padrão vibratório, baixa o pensamento, daí eu atraio entidades, seres inferiores, daí o que vai acontecer? Elas vão nos obsediar, né? Estão lá obsediando. Se o meu pensamento está negativo, eu estou lá com um monte de seres ao meu lado com o mesmo pensamento negativo. Então, o que acontece? Quando a gente vem para a sala do passe, tudo isso é limpado, vai sendo retirado e daí a gente consegue reagir para ficar melhor, né? Então, às vezes, o passe tem esse benefício. Para chamar nesse assunto, então, vou chamar a nossa irmã Beatriz.